andrecedesmoral.com.br. Pai solteiro, chupa e solteiro. Eu tô com a minha mulher e você só chupando o dedo. Chupa e solteiro, chupa e solteiro. Nessa quarentena você vai mamar o dedo. Eu tô de boa, toda noite eu tô curtindo junto com a minha patroa. É Netflix, é pipoquinha, tô de boa, tô curtindo a live do Gustavo Lima. E você com essa carinha vai ficar só na mãozinha. Esta casada tá de boa, vai e vem com a patroa. E aí, pegador, cê rodou, hein? Tá na seca. Minha quarentena tem carinho e cafuné. Eu descobri de novo que eu amo a minha mulher. Chupa aí, solteiro. Chupa aí, solteiro. Chupa aí, solteiro. Eu tô com a minha mulher e você só chupando o dedo. Chupa aí, solteiro. Chupa aí, solteiro. Nessa quarentena você vai mamar no dedo. Chupa aí, solteiro. Chupa aí, solteiro. Eu tô com a minha mulher e você só chupando o dedo. Chupa aí, solteiro. Chupa aí, solteiro. Nessa quarentena você vai mamar no dedo.